Aham. Briga de Pip. Valeu, montanha. Segredo. Reis da praça. Profissões. Rimas inspiradas nas profissões. Projetando ideias como arquiteto, engenheiro, construindo meu rap como se fosse um pedreiro, esculpindo versos como um escultor, aprendendo como aluno, ensinando como professor. Minha música toca o coração, exercício mental. Minha mente é máquina, mas meu trabalho é manual. Dono da fábrica de letras, eu sou tipo empresário. Realizo esse trabalho sendo meu próprio funcionário. Não tenho salário, mas faço com amor, cultivando a inteligência como um agricultor. Conduzo a levada como um motorista, com experimentos mágicos, como se fosse um cientista. Na pista sigo no caminho com confiança, protegendo o que acho certo como se fosse um segurança. Posso apagar seu fogo como um bombeiro, mas como pirotecnista eu também posso acendê-lo. Assim como cada um tem sua profissão, busco inspiração para exercer minha função com motivação. Faço meu trabalho anônimo no rap e canto nesse trampo, eu sou autônomo. Assim como cada um tem sua profissão, busco inspiração para exercer minha função com motivação. Faço meu trabalho anônimo no rap e canto nesse trampo, eu sou autônomo. O segredo da receita não é revelado pelo cozinheiro. Não sou chefe de cozinha, mas na rima tem meu próprio tempero. Minha composição tem saúde como um esportista. Se rap fosse moda, eu seria um estilista, escalando a vida como um alpinista. Magrelo, mas com mais força do que físico. Turista, massagista da sua mente com estrofe relaxante. Chego na cena como ator dublê e os figurantes, tipo comediante. Também posso trazer risos como atirador de elite. Faço disparos precisos de palavras calculadas sem usar a matemática. No freestyle rima saindo nada como se fosse mágica. Adoçando os ouvidos como se fosse um confeiteiro. Procuro diamantes versáveis como um garimpeiro. Meus versos não são animais, mas eu os adestro. Nesse espetáculo rimático eu sou tipo o maestro. Mudanças são positivas quando bem planejadas, principalmente quando se trata da sua carreira. Veja com a Elaine como o Bené pode ajudar você nessa tarefa. Assim como cada um tem sua profissão, busco inspiração para exercer minha função com motivação. Faço meu trabalho anônimo no rap e canto nesse trampo, eu sou autônomo. Assim como cada um tem sua profissão, busco inspiração para exercer minha função com motivação. Faço meu trabalho anônimo no rap e canto nesse trampo, eu sou autônomo.